pode acontecer se você deixar. Quando a glória do Senhor invadir o teu lar e a tua casa. Vai acontecer algo diferente. Eu sei, sinto do Espírito Santo. Vejo o milagre acontecendo. Muitos vão sair dizendo que o céu desceu na terra hoje aqui. A glória do Senhor se revelou. O inimigo não suportou. Ele teve que fugir. Vai! Se você nunca contemplou a glória de Deus, se prepare, porque hoje você vai ver o sobrenatural. Se você nunca contemplou a glória de Deus descer, se prepare, porque hoje você vai ver o movimento com seus olhos. Veja Deus sacudindo a igreja. A glória do Senhor já inundou. Estremecendo os alicerces, é a sua glória se espalhando. A Shekinah é fogo santo, é Deus tremendo que nunca muda. Receba agora, é glória pura. A voz de Deus está bradando: filho, hoje vou te envolver. Som de muitas águas.